Este é o Segurança Legal, episódio 49, gravado em 8 de maio de 2014. Segurança da informação para pequenas empresas. Neste episódio, tentaremos delimitar medidas mínimas de segurança da informação aplicáveis às pequenas empresas. Partindo da hipótese de que pode haver um mínimo possível no que diz respeito à segurança da informação, analisamos as limitações das pequenas empresas e relacionamos com as medidas básicas necessárias para estes ambientes. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e estou aqui com o Vinícius Serafim para mais um episódio do nosso podcast. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Guilherme? Tudo jóia? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook www.facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. Diretamente no nosso site você consegue encontrar o linkzinho para assinar o nosso podcast pelo iTunes. E você que nos escuta pelo iTunes, não se esqueça de fazer a avaliação lá na loja, ok? Vinícius, que tema complicado esse, né? Tentar falar ou tentar encontrar um mínimo possível, um mínimo necessário no que diz respeito a medidas de segurança da informação para pequenas empresas. É, Guilherme, é um assunto bem complicado, é desencavar um porco-espinho. É. Porque a gente, quando a gente fala de uma pequena empresa, a gente pode estar classificando a empresa segundo seu faturamento, uhum. A gente pode estar falando em número de pessoas. Sim. Né? A gente pode estar falando em tamanho físico e todas essas coisas aí, querendo ou não, elas vão afetar o que a empresa pode fazer com relação à segurança. Sim. Mas, em geral, o que nós estamos tratando aqui por pequena empresa, na maneira mais, abrangente, né? Uhum. São empresas com pequeno número de funcionários. Normalmente sem uma equipe de TI própria, normalmente, né? E que usa TI como algo fundamental no seu necessário. Negócio. Cada vez mais as empresas são dependentes da tecnologia da informação, né? Porque uma vez que uma série de serviços, inclusive serviços governamentais, relação com o fisco, pagamentos, né? Tudo isso envolve tecnologia da informação, né? Então, é difícil imaginar uma empresa estabelecida, organizada, né? Legalmente uhum. organizada e estabelecida, prestando serviço, que não dependa em algum momento da tecnologia da informação. E esse é o problema, né? Porque a pequena empresa, em geral, ela não tem tantos recursos quanto uma grande empresa para investir em segurança da informação, né? Exatamente. E a gente vai entrar em algumas diferenças, né? Entre pequenas empresas ou microempresas e grandes empresas que afetam a segurança TI. Claro. A primeira grande diferença é o potencial impacto proporcional de uma invasão ou de um incidente de segurança. Sim. Por que eu digo proporcional, né? Porque se a gente for considerar em termos absolutos, obviamente, né, um incidente de segurança vai ter um impacto maior numa grande empresa. Sim. Porque ela é maior. Porque ela é maior e tal. Então, naturalmente, o impacto em termos absolutos vai ser maior. Mas em termos proporcionais, para uma pequena empresa, pode ser algo muito maior do que uma grande empresa. Claro. Pode acabar com o negócio de uma pequena empresa, por exemplo, dependendo do tipo de falha que a gente está falando. Sim. De incidente. E a gente não fala só de ataque, né? É mais ampla, são incidentes mesmo. Incidentes. Então, você imagina um pequeno escritório de contabilidade, mas que, por exemplo, está estabelecido já há 20, 30 anos, uhum. De repente, de uma hora para outra, perder absolutamente todos os seus arquivos, de todos os seus clientes. Sim, isso implica no fim da empresa. Isso dá para dizer que vai acabar com a empresa, porque a confiança na empresa vai para o espaço, né? Ou vai para o buraco, né? Alguns uhum. podem ter que ir para o espaço, é bom. Uhum. Então vai para o buraco. Uhum. E não tem como restabelecer, ou seja, até recuperar aquelas informações todas que foram perdidas. Né? Vai ser um trabalho gigantesco. Ah. Então, o impacto, né, proporcional de um incidente de segurança por uma pequena ou microempresa é muito maior do que para uma grande empresa, em geral. Por mais que em grandes empresas, sim, tenham incidentes graves, né, gigantescos, de vazamento de dados, como já aconteceu com HP, por exemplo. Sim. Tem uma grande repercussão, mas essas empresas têm estrutura para aguentar isso. Elas conseguem, elas são resilientes a esse tipo de situação, elas têm saúde financeira, né, administrativa, em termos de força da marca no mercado, para se manter, uhum. para conseguir resistir a um incidente desses. Agora, uma pequena empresa que sofre um incidente parecido pode ser grave ao ponto de fechar a empresa, de acabar com as atividades da empresa. Tanto os atacantes quanto os incidentes, né, de uma forma geral, eles não escolhem as empresas onde isso vai acontecer, né? Não se escolhe, né? Mesmo as pequenas empresas que tenham poucos recursos, elas são também podem ser igualmente vítimas de uma série de problemas, não só de ataques, mas também de incidentes. E esse é o grande problema. Porque se a pequena empresa tem poucos recursos para investir em segurança da informação, por outro lado, ela precisa investir em segurança da informação. Não há mais como deixar de pensar em segurança. Sim, sem dúvida. E uma outra diferença que a gente tem entre uma pequena empresa e uma grande empresa é a questão de falta de recursos. Sim. Recursos humanos e muitas vezes recursos financeiros para investimento em segurança da TI. Sim. Porque, proporcionalmente, vamos dizer assim, ter alguém responsável por um firewall, ter alguém preocupado com políticas de segurança, sim. ter alguém preocupado com filtragem de conteúdo, vai ser mais caro em termos proporcionais para uma pequena empresa que para uma grande empresa. Claro. Uma grande empresa consegue diluir o custo melhor desse profissional ou desses profissionais que vão estar envolvidos ali em TI. Então, esse é um grande uma outra grande diferença. A gente tem muito comum termos empresas de suporte, né, seja que vendem equipamentos, dão manutenção nas máquinas, reinstalam lá o sistema operacional quando precisa. Essas empresas acabam sendo a TI dessas pequenas empresas. Uhum, uhum. E não raramente sem contrato, ou é um freelancer que faz lá o serviço. Não é raro que isso aconteça. Que é um cenário normalmente muito diferente de uma grande empresa. E a última diferença que a gente identifica seria uma falta de motivação ou de conscientização, né? Eu diria uma falta maior de motivação e de conscientização, porque isso também acontece em grandes empresas. Claro. Isso é um grande problema, né, em termos de convencer uma grande empresa ou uma média empresa a investir em segurança, muitas vezes está na falta de motivação, ela não entende o porquê que isso precisa, ou falta de conscientização. Claro. E aí, quando as empresas procuram alguma coisa relacionada à segurança, normalmente não é porque houve uma conscientização, e sim porque ela está motivada porque ela sofreu algum incidente de segurança. Infelizmente, né? Infelizmente é assim que acontece. E uma pequena empresa, uma microempresa, essa falta de motivação e falta de conscientização é ainda maior. E claro, alguém pode estar nos ouvindo e se perguntando, mas estamos dizendo isso com base no quê? Uhum, E a gente está dizendo isso com base na nossa experiência. Ah. A gente não fez nenhuma pesquisa nesse sentido. Empírica. Agora a gente encontra, inclusive o Guilherme vai trazer aí um artigo de um cara chamado Roger Clark. Sim. A gente encontra ressonância desse nosso pensamento, dessa nossa experiência em outros lugares. Ou seja, nós não estamos sozinhos, né, nessa linha de pensamento. Porque é uma preocupação relevante, na verdade, né? Como conciliar o panorama de uma pequena empresa com poucos recursos, né, com falta de pessoal, com falta de motivação, com a necessidade muito grande também de ele ter que pensar em segurança. Né? Exatamente. Como pensar nisso? E aí que a gente traz uma das pessoas que já pensou e já escreveu sobre isso, foi um pesquisador australiano de segurança de informação chamado Roger Clark. Ele tem um artigo, Information Security for Small and Medium-Sized Organizations. Né? Então ele faz, ele estabelece ali o tamiz que ele chama, né? o absolute minimum, ou seja, medidas mínimas de segurança da informação, né? The absolute minimum information security safeguards, né? Que ele dá ali uma lista de 10 itens, a gente, logo adiante vamos falar em alguns deles aqui, que seria o absoluto mínimo. Né? O interessante é que ele fala num panorama australiano, né? Evidentemente, em que as empresas são muito mais organizadas, é um país mais rico, enfim, é um panorama diferente. Né? Porque quando a gente pega o empresário brasileiro, e nós também somos empresários brasileiros, né? o empresário brasileiro sofre muito. Né? Ele tem uma série de outras preocupações tributárias, de organização, é difícil empreender, é caro empreender. Né? Tudo isso também impacta, ou seja, dificulta ainda mais fazer com que o empresário tenha que se preocupar em segurança da informação, né? Ele tem que se preocupar muitas vezes com coisas mais básicas ainda da vida da empresa dele, né? Fato e o problema é que, e isso daí é a aproximação entre as pequenas e grandes empresas, é que a segurança da informação deve ser pensada no âmbito de gestão. É um problema de gestão também, porque se as empresas não pensam em segurança, elas podem acabar. Né, um incidente de segurança pode terminar com a empresa. Esse é o problema, né? É um dos problemas, melhor dizendo. Né? Exatamente. E aí, no Brasil, a gente tem uma certa bagunça com relação à segurança da informação, né? A regulamentação disso, mas o Marco Civil é um primeiro passo. É. Né, do que vem por aí. Né? A gente vai ter... quem acha que o Marco Civil... Estava até discutindo isso com alguns alunos meus ontem. Quem acha que o Marco Civil resolveu, é o fim da linha, né? Uhum. Tá muito enganado. Claro. Vem uma sequência de decretos aí, né, no vácuo aí do Marco Civil que vão definir algumas coisas. Regular uma série de coisas, né? É, e aí isso vai gerar responsabilidade, vai gerar uma necessidade de comprometimento de todas as empresas, não só das pequenas, né? Uhum. Com relação a essa regulamentação, essa nova regulamentação. É, mas e não só das grandes, mas o Marco Civil, dependendo da atividade da empresa, se ela for uma pequena empresa de internet, né, um provedor de conteúdo, por exemplo, ele vai ter que seguir uma série de normas que esses novos decretos vão estabelecer, né? Sim. Mas, entre outras coisas, ela vai precisar manter um ambiente seguro, por exemplo, para armazenamento de logs, de registros. É, mesmo uma pequena empresa que atua na internet. Exatamente. Então, e uma série de coisas envolvendo políticas, clareza das políticas, ou seja, a gente já está indo para um passo além, enquanto as pequenas empresas, de uma forma geral, de acordo com a nossa experiência, enfim, mas o que se constata é que as pequenas empresas cuidam um pouco de segurança, né? E claro, que como o índice de invasões, vamos dizer assim, a gente não pode falar em índice porque a gente não mediu nada disso, né? Sim, sim. mas o que eu quero colocar, Guilherme, é que uma pequena empresa ela é menos visada, né, por atacantes. Claro. Né, por atacantes que fazem, por exemplo, os APTs, né? Advanced Persistent Threat. Sim. Que esses são ataques mais complexos, visam roubar informações e tal. Mas nem por isso elas deixam de ser atingidas. É por aqueles ataques que não visam um alvo específico. Sim. E sim qualquer alvo vulnerável. Ah. E aí nós temos vírus, malware, né, spyware e outros tipos de ameaças. Né, como mesmo invasão, um atacante que dispara uma pesquisa automatizada pela internet catando servidores que tem uma determinada característica, um determinado serviço com uma determinada versão rodando. Sim. E aí, para ele não importa se a empresa é pequena, grande, etc., ele vai invadir aquele servidor e vai usar esse servidor depois para uma outra coisa. Claro. Até se for o caso, acontece muito de usar o servidor da empresa para distribuir vírus, né? Isso. Pra... Mauer, de uma forma. Pra Mauer, é. Ele hospeda o Mauer lá. Hospeda o Mauer lá. É, isso, exatamente. Hospeda o Mauer lá e depois sai mandando e-mail por aí pro pessoal baixar o Mauer daquele servidor que ele invadiu. Então, enganam-se quem... Aqueles... Isso é uma falta de conscientização, né? Que acham que, ah, não, eu sou uma empresa pequena, ninguém tá olhando pra mim, ninguém me percebe. Assim, realmente, você tem um low profile aí na internet, né? Você não é tão visado quanto empresas conhecidas, como Coca-Cola, bancos e outras coisas mais. Mas, sim, você pode ser pego num desses ataques em que não tem um alvo específico. Uhum. Ele simplesmente procura quem está vulnerável e invade. E esse é um problema que afeta, inclusive, as startups, né? Porque se fala muito em startups, mas são pequenas empresas, em geral, que estão atuando, que estão trabalhando, usando a internet, né, como âmbito de trabalho. São empresas de internet, em geral, quando se usa o termo startup, né? Uhum. E elas precisam pensar em segurança. Imagina, uma empresa que trabalha na internet por meio de um software, por meio de um site, por exemplo, né? Uhum. Ela precisa, sim, pensar em segurança, porque segurança também é um negócio de uma empresa da internet, né? Ninguém quer se relacionar com uma empresa que saiba que é insegura. É, em tese. A gente acaba se relacionando, né? A gente acaba se relacionando. Mas se você perguntar para um usuário consciente, ele vai dizer, não, você se preocupa que seus dados sejam mal utilizados, que você possa sofrer danos em função de uma empresa que não cuida com a segurança? Uma pessoa comum vai dizer que sim, eu me preocupo. É, ela vai dizer que sim, mas daí a gente tem aquela distopia, né? Que diz que sim, mas tu aí de fato não se preocupa. Quando a pessoa é confrontada com a situação, você usaria uma empresa que você sabe não é segura e tal, forneceria seus dados? Não faria isso. Aí o primeiro site sem segurança nenhuma que pede os dados dela, vai lá e fornece. É. Mas é uma questão psicológica, né? O próprio Bruce Schneier tem um artigo sobre isso, que ele fala da psicologia da segurança, né? Ele estabelece uma série de problemas. Um deles é justamente essa questão de que quando a atividade ela está relacionada com... Ela é algo que dá prazer para o usuário, por exemplo, navegar numa rede social, navegar na internet, ele tende a baixar um pouco a guarda no que diz respeito à avaliação que ele faz do risco. Né? A mesma coisa, por exemplo, com direção. Ah, a pessoa dirige e tal, gosta de dirigir e tal, gosta de carros, então ela baixa um pouco a guarda no que diz respeito à avaliação do risco, né? E isso eu achei bem interessante no documento do Roger Clark, no artigo dele, que ele fala, ele chama de hedonismo, que existe um certo hedonismo do uso de dispositivos móveis e tal, que ninguém se preocupa muito com relação ao uso responsável, com relação à segurança, os impactos e tal. É um uso pelo prazer de usar. É muito interessante isso que ele coloca. E eu acho que a gente pode avançar um pouquinho nesse sentido. Vamos mas é importante também, né, quando a gente pensa em conscientizar o usuário, ou um usuário bem conscientizado no que diz respeito à insegurança da informação, ajuda a todos, inclusive as pequenas empresas, né? Porque a pequena empresa, os funcionários da pequena empresa também são usuários fora da empresa. Então, se ele é um cara conscientizado, se ele é um cara que entende um pouco ou se preocupa um pouco com segurança, ele vai levar isso para dentro da empresa. Essa é uma das coisas que tu vem defendendo aí já há algum tempo, né? É, há mais de 10 anos já. Quando a gente fala em... Todo mundo fala, não, que os usuários têm que ser conscientizados, aí se faz cartilhas, aí dizendo, tu não entrega tua senha para ninguém, e não sei o quê, né? Legal, são atitudes, boas práticas, né? São boas práticas a serem realmente utilizadas nessa tentativa de conscientização, mas não adianta muito eu pegar um usuário que está acostumado a fornecer a senha dele de qualquer serviço, de qualquer coisa que ele usa, né, dentro da casa dele, que ele não se preocupa, o mesmo computador que ele usa para acessar o banco, ele acessa pornografia, baixa software pirata e esse tipo de coisa. Não adianta eu querer dizer para esse cara que ele tem que cuidar dentro da empresa. Uhum. Então, de duas uma, ou eu consigo convencer ele de que ele tem que cuidar dele mesmo, ou seja, que ele compreenda o risco que ele mesmo, né, pessoalmente, corre, né, usando a internet, os recursos da internet, e o cuidado mínimo que ele deve ter. E aí ele acaba trazendo isso para dentro da empresa, né, como parte da forma de trabalho dele, os cuidados que ele normalmente toma, uhum. ou eu tenho que usar mecanismos para tentar forçar o usuário a se comportar de determinada maneira. Sim. E aí isso normalmente, em geral, acaba funcionando, né, para a grande maioria acaba funcionando, mas sempre vai ter aquele funcionário ou aquele setor que descobre algum meio de dar a volta no acesso. Uhum. E sem falar que a gente tem modem 3G para do que lado e celular com 3G, 4G e tudo mais, né? Uhum. Daqui a pouco ele baixa alguma coisa que não poderia baixar pela rede da empresa e pelo celular dele joga isso dentro do computador da empresa. Ah. E tu nota, só para essa questão do usuário ainda como um vetor de segurança, ela é tão importante que o próprio Marco Civil fala sobre isso. Né, o artigo 26 dele diz: o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais, aí pra, entre outras coisas que ele fala, para uso seguro, consciente e responsável da internet e segue. Uhum. Ou seja, o próprio Estado deve se preocupar com o uso seguro, não como o ensino do uso seguro da internet, porque se entende que isso ajuda a todos, é algo que deve ser construído lá na base, né? Segurança da informação em escolas, por exemplo, é algo que no final, quando esse cara entrar no mercado de trabalho, ele vai ajudar a pequena empresa, né? E aí a gente já entra num outro problema, talvez seja assunto para um outro podcast, mas que é o problema da educação técnica que a gente tem hoje em dia, que às vezes é problemática, né? É, mas isso realmente dá um outro episódio do segurança legal, porque a gente vai entrar na questão dos pais cuidarem onde seus filhos vão fisicamente, né? Uhum. E deixarem, por exemplo, a internet liberada. É. Então, ou acessarem o que eles bem entenderem. Então, isso aí é... Isso dá uma outra boa discussão. Mas voltando para as pequenas empresas... Sim. Voltando às pequenas empresas, a gente começou a... Claro que a grande dificuldade é generalizar esse mínimo necessário. Porque quando você vai num ambiente específico, ou seja, você tem um caso específico para tratar, é um pouco mais fácil. Você olha a empresa, você vê as questões físicas dela, quantos funcionários tem, né? Então você consegue adequar as medidas, né? Não para ter uma segurança, vamos dizer assim, maravilhosa, né? Claro. Mas uma segurança proporcional, um investimento em segurança proporcional ao que a atividade daquela empresa, ao porte daquela empresa. Sim. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de tentar generalizar isso, porque as variações são bastante grandes. E tem um custo, né? E tem um custo. Porque segurança da informação não é algo que é gratuito, né? Exatamente. A empresa vai ter que reservar lá um valor para gastar com isso. Cada vez mais isso passa a ser primordial para o negócio com a empresa. Então... Feita essa ressalva, né? Uhum. Vamos a algumas proposições que a gente colocou como sendo, no nosso entendimento, o mínimo para alguém que se preocupa com segurança. Tá? Mas é o nosso entendimento, mas também a gente admite aí... Isso tem que ser um ponto de partida. O que a gente quer é que seja um início de reflexão para que as empresas pensem o que é o mínimo para elas. Talvez elas podem olhar assim, mas isso aqui eu não vou ter condições de fazer. Sim. Ok, sem problema, mas fique sabendo que você deveria fazer. Ah. Né? Esse é o esse ou se programe para fazer em breve, pelo menos. Ou se programe para fazer em breve. Então, assim, primeiro desses pontos que a gente... Mínimos aí que a gente definiu, né? Uhum. Ter controle de usuário e senha dos serviços. Né? Ou seja, dos servidores que você tem na empresa, dos serviços da empresa como o uso de e-mail e esse tipo de coisa. Né? Principalmente quando a gente fala de senhas administrativas. Essas senhas, elas devem estar guardadas em algum lugar. Daí a gente recomenda o KeePass. Sim. Que é uma boa solução para isso. Guardar em algum lugar seguro e que não fique apenas na cabeça das pessoas. É óbvio que vão dizer, mas isso vale para grandes empresas também. Sim, vale para grandes empresas, mas está dizendo que isso aqui é o mínimo para uma pequena empresa. Claro. Então, não deixe, você que é o dono de uma pequena empresa, que é o sócio de uma pequena empresa, não deixe as suas senhas que controlam um servidor de arquivos, por exemplo, ou que tem algum. Ou o e-mail. uma senha de administração do painel de e-mail, se vocês usam alguma coisa assim, né, de um provedor de e-mail. Não deixem essa senha na mão de um terceiro. Né? Fiquem com essa senha com vocês, ou pelo menos se o terceiro tiver, ok, ele é a pessoa que vocês contrataram para gerenciar, né? A empresa contratou para gerenciar, ele tem que ter a senha. Ok, mas tenha a senha também guardada na empresa, por exemplo, num arquivo que peça. Claro. Isso é muito importante. É, e isso leva também, porque a gente vai colocar no show notes o que é o KeePass, né? Mas é um serviço que permite que você gere e armazene. É um software, perdão. Permite que você gere e armazene senhas. Né? E uma das coisas também é gerar boas senhas, no sentido de senhas complexas, longas, né? E com vários caracteres. Aí já é um outro passo. Mas o KeePass assim, permite isso, né? Ele permite que tanto que você armazene as senhas, quanto você gere e organize. Ele sugere para vocês senhas bem boas. Né? Uhum. Difícil de usar, de lembrar, mas para isso que serve o KeePass. Sim. Né? Um outro ponto que a gente colocou, Guilherme, é que não permite que os usuários usem as próprias contas. Isso é complicado, né? Isso é complicado, porque numa pequena empresa o que acaba acontecendo é as pessoas usam suas contas pessoais. Sim. Ou tem, né, para fazer toda a comunicação. O ideal é que isso não seja feito, que isso não aconteça. O ideal é que se tenha contas de e-mail da própria empresa. Sim. Ou de Instant Messengers também, né? Ou de Instant Messengers também. Se não, por exemplo... Você tem uma empresa que representa comercialmente determinadas marcas, determinados produtos. E o que vale mais para essa empresa? O seu cadastro de clientes. Claro. E o que acontece com frequência? Você perde um vendedor, e o vendedor vai para outra empresa e ele leva todo o cadastro de clientes. São os clientes dele. E uma Na verdade, os clientes não são dele, né? Claro que depende do contrato que ele tem com a empresa, mas a priori os clientes não são dele. Claro. E outra coisa, né? O monitoramento feito é muito mais limitado tentar monitorar as próprias contas dos usuários. Né? A jurisprudência tem reconhecido que você não pode monitorar contas pessoais dos seus usuários. Isso tem sido reiterado, né? Então, assim, crie contas da empresa com o domínio da empresa para que eles usem, porque caso contrário, você eventualmente não vai conseguir monitorar, ou se for necessário gerar alguma prova, ou tentar descobrir se ele está fazendo algo errado, com a conta pessoal dele, isso fica impossibilitado, juridicamente. E o BioD, Guilherme? O BioD vai nessa mesma linha, né? Tem havido aí uma panaceia, uma coisa, tá? Usem BioD é bom, tenham uma política, mas usem o BioD. E eu venho defendendo que há um risco trabalhista, há um risco jurídico. Tá, mas só um pouquinho, o que é o BioD? BioD é aquela prática em que os empresários permitem que os seus funcionários utilizem os seus próprios equipamentos para o trabalho. E agora já tem também o BioWay, que é Bring Your Own App. Né? O BioD é Bring Your Own Device, traga o seu próprio dispositivo. E o Bring Your Own App é permitir ainda que os usuários usem os programas dele para o trabalho. Né? Uhum. Isso, embora as pessoas não tenham se dado conta disso ainda, e eu já vi muitos advogados, inclusive, orientando para que se use o BioD de forma meio que restrita, a jurisprudência, copiando uma tendência internacional, né, a gente precisa entender que a jurisprudência brasileira vai no sentido contrário ao BioD. Né? Nós temos aí novas decisões do TST dizendo que não se pode monitorar os dispositivos dos funcionários e nem as contas deles. Então, pode ser mais barato para a empresa utilizar o BioD, porque ela não vai ter que investir em equipamentos para os seus funcionários. Pode ter software de gerenciamento dos dispositivos dos seus funcionários, que existem. Existem, são caros, né? E existem. Uhum. Agora, por outro lado, saiba que não é tranquila a atividade de monitorar equipamentos que não são seus da empresa, né? Não são seus da empresa, né? Que são, não são seus, são dos funcionários. Então, isso pode ser bem problemático, pode gerar danos morais para os funcionários, pode tornar o objeto do monitoramento uma prova ilícita, né? Além dos problemas com horas extras e sobreaviso do funcionário utilizar o computador que ele usa para trabalho, em casa para outros fins. Né? Ou ainda permitir que parentes ou pessoas, né, esposas, filhos, usem o mesmo computador que ele usa no trabalho. Então aí já tem outro problema de segurança. Não, o uso do BioD não é tão simples como muitos têm colocado. Em pequenas empresas de desenvolvimento, é extremamente comum, assim como em algumas empresas maiores também, mas extremamente comum cada programador, cada desenvolvedor ter seu próprio notebook e trazer esse seu equipamento para o trabalho na empresa. O equipamento não pertence à empresa, pertence sim ao funcionário. E aí num ambiente desses onde a proteção do código é primordial, o negócio da empresa é escrever código, né? Uma empresa de desenvolvimento, você está potencialmente deixando que seus funcionários levem o seu código embora. Não, potencialmente não. Tá deixando. Deixando que eles levem. E ainda, por ser o computador dele, e em geral as empresas não terem políticas a respeito desse uso, ou não terem boas práticas nesse sentido, impedem que elas monitorem esse equipamento. Exatamente. E o uso do e-mail? O uso no sentido da hospedagem, né? Sim. Do serviço, né, pela empresa. O serviço de e-mail, né? Aí a gente tem... É muito comum pequenas empresas utilizarem isso. Nós mesmos utilizamos isso, né? Uhum. De hospedar o e-mail, usar um Google Apps. Ou usar algum outro tipo de hospedagem de e-mail com o próprio domínio da empresa. Uhum. Mas mais comum ainda é a empresa usar e-mails do Hotmail, né? Sim. Ou até mesmo o Gmail, mas não com o domínio da empresa, né? Uhum. Utilizando o nome da pessoa ou vendas, nome da empresa ponto vendas ou coisa assim. Uhum. Nesses serviços, né? Isso é bastante comum. E acabam utilizando esse serviço sem terem suporte para isso. E não se trata só do suporte, né, Vinícius? A gente tem toda uma questão de produção de logs e de toda uma auditoria que, em geral, esses serviços não dão para a pequena empresa. Né? Então, ela fica no escuro se dá algum problema, né? Ela fica no escuro, ela não sabe quando que os usuários acessaram, ela não tem logs do que os usuários fizeram ou deixaram de fazer, para quem mandaram e-mails ou para quem cada um deles mandou e-mail ou não, né? O que eles têm lá, quanto eles usam. Isso, em geral, nesses e-mails gratuitos, nessas plataformas gratuitas, a empresa perde muito desse controle. Né? Controle esse que a empresa tem quando ela tem um servidor de e-mail dela. Ela pode filtrar palavras, pode colocar filtros, pode colocar auditoria, sabe? Quem mandou e-mail para quem. Né? Tem um controle muito maior do e-mail. E o que a gente tem que ter em mente hoje, que principalmente para as pequenas empresas, mas as grandes também têm isso, o e-mail se transformou em uma das ferramentas mais importantes. Né? Não é só comunicação, mas também é arquivamento de informações e arquivamento de informações sensíveis. Então, pense bem, é importante ter controle sobre os e-mails. Você pode não ter um servidor de e-mail, né? mas pense nessa questão, né? Que você, quando não tem controle, você fica um pouco no escuro. Né? Exatamente. Que é feito, né? Outro ponto, Guilherme, que é mínimo para qualquer empresa e para qualquer indivíduo que use computador, claro, é o famigerado backup. Sim. Tem que haver uma preocupação com backup, porque computador vai dar problema, o HD vai dar problema, alguém vai apagar o que não deve. Sim. E você vai perder os dados. Então, existem várias soluções baratas para backup, desde a solução mais simples, que é ter um HD externo, aí não adianta ter um, tem que ter dois. Né? Porque se você estiver fazendo backup e der algum problema né, nos arquivos, e você descobrir que tanto a sua máquina quanto os arquivos no backup, no disco externo, foram atingidos, você perdeu tudo. Quem tem um, não tem nenhum. Ou ainda, quando você passa a replicar também, o disco está estragado, né? Exato. Ou não testa, enfim. Aí tu acaba copiando alguma porcaria em cima dos dados que tu tinha e tal. Bom, então, se for usar uma solução desse tipo, ter pelo menos umas duas. Né? E usar algum tipo de software que permita versionamento de arquivos. Sim. O que eu recomendo é se utilizar soluções como, por exemplo, o CrashPlan. E tem algumas outras como o Carbonite. Né? E sim. Tem várias outras soluções desse tipo. Por que é interessante uma solução dessa? Você não tem que ter um HD, você tem que ter um link internet, você instala esse software nas máquinas, ele vai coletando os arquivos e vai armazenando esses arquivos na nuvem. E o mais interessante, vai mantendo versões desses arquivos. Uhum. Então, eu tenho o arquivo que eu modifiquei na semana passada, tenho uma cópia dele que eu modifiquei ontem, tenho mais uma cópia que eu modifiquei hoje. Eu posso voltar em qualquer um desses pontos. Sim. E claro, essas soluções, o CrashPlan, por exemplo, que é uma solução que eu já utilizei, ele cifra os dados, né? Então, em tese, se a gente estiver confiando no que eles estão fazendo, você tem a opção de, com uma chave, você cifrar os dados antes de saírem do seu computador. Sim. Então, os dados ficam armazenados lá nos servidores deles, de forma cifrada. É. Então, você teria uma segurança aí, né? São serviços pagos, né? São serviços pagos. O próprio Carbonite aqui, se você acessar o site dele, né? Ele tem um plano inicial aqui pessoal por $60 por ano. E aí ele tem mais outros dois planos aqui, um Pro, que envolve, inclusive, ele tem uma conformidade aqui com uma lei americana de proteção de dados, dados médicos e tal, mas que é uma versão um pouco mais robusta, tem uma série de questões, e custa $269 por ano. Por ano. E uma outra de servidor, que envolve até mesmo backup de banco de dados, que fica $800 por ano. Por ano, pensando numa ferramenta de backup, não é algo muito caro, né? Se for pensar. E se a gente for pegar. Agora pegando o CrashPlan, a gente não tá fazendo, a gente não tá recebendo dinheiro deles. Nada. Pra fazer propaganda disso, então. O CrashPlan, por exemplo, ele tem um plano individual para um computador por $60 por ano. Tá? Sim. E para entre 2 e 10 computadores. Por $149. Então você paga $149 e você faz backup de até 10 computadores com espaço ilimitado, com suporte para todos os sistemas operacionais e com versionamento. É. Então é bem mais interessante do que utilizar um HD externo. Sim. Só que há uma ressalva aí importante, né? Porque, claro, o ideal seria que a empresa tivesse absoluto controle sobre os seus dados, né? No que diz respeito à questão da segurança. Né? Ela sabe onde eles estão, ela sabe que estão cifrados e por aí vai. Né? Porém, uma pequena empresa pode optar por esse tipo de serviço. Só que, dependendo do volume de dados, ela vai ter que fazer o download de tudo isso depois, né? Então, pensando as grandes empresas que pensam em contingência e continuidade ou num plano de contingência e de continuidade, ela tem que calcular, por exemplo, o tempo que vai demorar para ela fazer o download de todos os dados, né? Uhum. Então, isso também deve ser levado em consideração, porque é o tempo que ela pode levar para colocar os sistemas dela a rodarem novamente, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Até tu pode usar essa solução junto com o HD externo. Sim, com uma segunda, né? Eu uso uma solução parecida. Eu tenho um HD externo, né, que eu uso o Time Machine aqui do próprio macOS, né, uhum, que me permite voltar ali de uma forma fácil, integrada com o sistema operacional, versões de arquivos, mas eu não abro mão de ter um backup. É, e eu uso um software desses que faz backup na nuvem com tudo cifrado. Então, se eu precisar recuperar alguma coisa rápido, eu tenho no HD. Se o HD der problema, se a máquina pega fogo aqui, né, perco tudo, eu ainda tenho a cópia na nuvem. Sim. Então, a gente não pode esquecer, e isso já aconteceu com um amigo meu, ele tinha backup de fotos, mas já é um backup pessoal, né? Uhum. De fotos num HD externo, e aí a casa dele foi assaltada em Porto Alegre, E levaram tudo, inclusive o HD externo. Então ele perdeu tudo, ele perdeu todas as fotos que ele tinha. E esse tipo de coisa, falando aí em termos pessoais, né? Como é que a gente recupera fotos numa viagem? Não. Faz a viagem de novo? Não. São coisas que são irrecuperáveis. Então, um ponto de apoio aí, Vinícius, é o uso de file server dentro da empresa, né? Que pode parecer uma bobagem, mas é uma forma de concentrar informações. Não é bobagem nenhuma. Até é uma necessidade. Sim. Né? E isso é uma coisa, é uma das recomendações que a gente colocou ali para uma pequena empresa. Se tem uma pequena empresa, você não tem desculpa para não ter um servidor de arquivos. Porque para fazer um servidor de arquivos, você não precisa um investimento muito alto. Se você comprar uma máquina, né, com uma máquina básica, vamos dizer assim, sem, e a gente está falando em pequena empresa, ou seja, não tem uma demanda muito grande, sim, né, por acesso a... Não tem 60, 70, 80 mil usuários acessando um servidor. Pode ser uma máquina modesta, né, e qualquer máquina modesta hoje tem 2 GB de RAM, e tem um processador com dual core, no mínimo, né? E HD é barato, e já compra com uma licença de Windows, pronto. E organiza lá um file server com permissões, com compartilhamento. Talvez você tenha que pagar alguém para fazer isso. Mas o interessante é que todos os arquivos ficam centralizados num lugar e você faz backup daquele lugar. Organiza, ajuda a evitar a perda de dados quando dá um problema em alguma máquina, em algum computador, e realmente não há desculpa para não se ter um servidor de arquivos dentro da empresa, ainda que a empresa seja pequena. E até as próprias questões de antivírus e anti-malware, né, uhum, que também são recomendáveis, o mínimo recomendável, fica bem fácil de controlar isso em um único ponto, né? Você tem um antivírus ou um anti-malware cuidando ali e varrendo aquele ponto único de arquivos ali, né? Porque há empresas que nem antivírus têm, né? Esse é um outro ponto mínimo, né, que é interessante, né? Pequenas empresas, né? É verdade, assim, antivírus qualquer um tem que usar. Inclusive, Guilherme, eu tenho um macOS, que é a plataforma minha plataforma de trabalho, né? Uhum. E não tem assim, tanto malware para ela e vírus quanto tem para Windows. Né? Sim. Ou seja, não estou livre porque eu estou usando macOS. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que tomar o cuidado de, ao repassar arquivos, ao receber arquivos e repassar arquivos para clientes, para pessoas com as quais eu me comunico, que não utilizam esse sistema operacional, ou seja, utilizam Windows, uhum, eu tenho que tomar cuidado de eu não ser um vetor de propagação de vírus. Então, antivírus é... Todo mundo tem que usar um antivírus, não tem jeito. Se alguém acha que é ruim, que não é... Ok, mas é um mal necessário. Tá? Afeta o desempenho da máquina? Sim, afeta. Vai afetar o desempenho da máquina? Sim. Mas é necessário. Não tem como escapar disso. Mas a gente falou, então, aqui de questões relacionadas a backup e tal, contingência, continuidade, mas também a gente tem problemas de confidencialidade, né? A proteção da confidencialidade para pequenas empresas também é relevante e também é um dos pontos mínimos, né? Porque a lei não diz, o Marco Civil, por exemplo, né? E as coisas que vão vir após ele não vão dizer apenas as grandes empresas devem se preocupar com. Sim, ou apenas as empresas que têm dinheiro para se preocupar com. Sim, todo mundo que tem dado pessoal... que tem dados sensíveis nas suas bases de dados. E a gente tem que cuidar que tem várias pequenas empresas de desenvolvimento que vendem seus softwares para os seus clientes como serviço. Uhum. E aí criam um data center lá deles, né, alugam em algum lugar e hospedam seus servidores. Se o seu sistema armazena informações sensíveis, né, dos clientes, dos teus clientes, né? Uhum. Você também é responsável. Então é de se ter muita atenção, né, com relação a fornecimento de software como serviço, com relação ao tipo de informação que vai ser armazenada no seu ambiente. Claro. Você vai ser responsável também por essa informação. Isso vai envolver também controle de acesso, quem pode acessar o quê, né? Quais usuários podem acessar quais tipos de dados, isso é... pode ficar complexo, mas o controle de acesso é necessário também para esse requisito da confidencialidade, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Principalmente envolver acesso remoto, funcionários acessando coisas de fora da empresa, enfim. Bom, e aí, ainda nessa questão da confidencialidade dos dados, no que diz respeito aos arquivos da empresa, né? Se tem, principalmente quando a gente fala em mídias móveis, ou mesmo em computadores como notebooks e coisas assim, a gente tem um software que a gente recomendou algumas vezes aqui no Segurança Legal, que é o TrueCrypt. Uhum. Que a gente vê frequentemente pessoas com pendrive com vários documentos da empresa que ela leva por alguma questão de conveniência, né? E esse pendrive não tem nenhum tipo de proteção. Se ela perde esse pendrive, quem achar tem acesso a todos os documentos que ali estão. Sim. Então, ou quem rouba o notebook da empresa, por exemplo. Então, soluções como o TrueCrypt são bastante interessantes, até porque ele não tem custo. Então, para empresas, pequenas empresas têm uma limitação aí de investimento, né, financeira de investimento, pode perfeitamente usar o TrueCrypt, que oferece um ótimo nível de segurança, e resolve esse problema. E é fácil de usar, né? É fácil de usar. É bem fácil de usar, não envolve grandes problemas, né? Exatamente. Tem até um tutorial que eu fiz anos atrás lá no YouTube, a gente pode botar no show notes de novo. Esse tutorial. Uma outra questão também é a troca de informações sensíveis por e-mail, né? O uso de e-mails protegidos. E aí a gente... Existem ferramentas gratuitas como o PGP, mas ainda são um pouco difíceis de usar, né? Mas é uma das preocupações que as empresas devem ter, né? É, devem ter, mas de fato não, acaba não tendo, né? O pessoal se limita a escrever aquele textinho embaixo dizendo... Essa informação, não sei o que, se você recebeu, apague, não sei o que. Bom, o correto seria... A gente não tem que escrever esse texto, a gente simplesmente manda o... A gente cifra usando um PGP ou cifra usando uma chave pública de um certificado digital e envia os documentos. Ou envia o e-mail. E o PGP, o Open PGP ou GPG, que são implementações do PGP, é uma boa solução para isso. São soluções gratuitas para esse tipo de problema, né? Para cifrar dados sensíveis, arquivos que são enviados por e-mail. Mas isso aqui a gente vê muito pouca gente utilizando, apesar de ser relativamente fácil de ser utilizado. Sim. Ele poderia ser mais fácil ainda, né? Eu acho que o próximo passo para esse tipo de ferramenta, e aí esse talvez seja um dos efeitos aí do pós-Snowden, né? É de facilitar, de permitir que o usuário comum e que pequenas empresas consigam utilizar boas ferramentas de segurança de uma forma mais fácil, sem precisar ter um grande especialista para cuidar disso. Né? Perfeito. E o proxy, Vinícius? Olha, em termos de filtragem de conteúdo, ou pelo menos monitoramento do que está sendo acessado, né, o proxy é algo fundamental e que também não é nenhum recurso assim ultra high-tech que não esteja ao alcance de uma pequena empresa. Uhum. Até porque é uma funcionalidade muitas vezes incluídas por default, digamos assim, em alguns sistemas operacionais feitos para controlar o acesso à internet. E que são gratuitos, como por exemplo OpenWRT, que você pode instalar desde dentro de um access point ou mesmo dentro de uma máquina, num computador mesmo. PFSense já é um pouco mais complexo, mas é uma solução gratuita também. E claro, sem contar o pessoal que faz a instalação no Linux com um Squid rodando em cima dele. Então, solução para isso tem, com baixo custo também, e permite fazer relatórios simples, né? Algo sem muito investimento, para fazer relatórios simples de acesso, quem acessou o quê, ter um mínimo de auditoria, um mínimo de controle do que está sendo utilizado dentro da rede da empresa. Sim. E as redes sem fios também devem ser uma preocupação, né? Segurança em redes sem fio. Rede sem fio é uma outra coisa que é extremamente comum, né? Porque é fácil eu iniciar uma infraestrutura de rede sem ter que ficar puxando cabo, né? Eu vou lá, coloco um access point e atendo todos os meus funcionários, todas as minhas posições de trabalho. Só que o grande problema disso é que normalmente se usa uma mesma... Primeiro que se usa... Sempre se usa a mesma senha, a não ser que se use WPA2... Enterprise, né? Uhum. E o que normalmente não acontece. Em pequenas empresas isso não vai acontecer. Dificilmente. E aí se usa uma senha, muitas vezes com o app, Deus me livre, tá? O WPA2 tá a caminho da forca também, mas... Sim. Mas ainda é melhor do que o app. Então se usa uma senha web e essa chave é colocada nas máquinas. Qual é o problema disso? É que os funcionários acabam configurando outros computadores com essa mesma senha e seus celulares e vão colocando coisas na rede. Vem alguém visitar a empresa e pede acesso à internet e ganha a senha da rede da empresa. Sim. Então, o mínimo que a gente recomenda é que se tenha uma rede só para os funcionários, né, para o trabalho, e uma rede para algum visitante que eventualmente apareça. E dependendo da estrutura da empresa, do organograma da empresa, seria interessante sim ter uma rede sem fio ainda separada para aqueles, para os gestores da empresa, sócios, sim, diretores e tal, e uma rede para os funcionários. Isso o OpenWRT faz de uma forma bem fácil, né? Sim. Claro, há necessidade, sim, de alguém com conhecimento de rede fazer isso, né? Sim, sim, sim. Mas não é algo, assim, tão complexo de fazer. É, a gente na nossa casa faz isso, né? É, então é bem tem tranquilo. Tem uma rede diferente para visitantes e separa os computadores da casa. Né? É, exatamente. Eu tenho três redes diferentes aqui. Pois é. Vinícius, antes das conclusões, a gente já está quase no final do podcast, vamos ouvir uma pequena mensagem aqui da Brown Pipe. Apesar dos altos investimentos em segurança da informação, invasões acontecem e regularmente são reportadas na mídia. A situação mais crítica é quando a invasão ocorre e não é detectada. O atacante pode manter, assim, acesso por um longo tempo aos sistemas e informações da empresa vitimada. As técnicas de invasão estão sempre adiante das técnicas de segurança, e se já não bastasse isso, várias soluções de segurança são mal implementadas em termos de configurações e arquitetura. Por isso, muitas empresas são surpreendidas pela ocorrência de incidentes de segurança envolvendo invasões. A Brown Pipe realiza testes de invasão em redes e sistemas de informação empregando as técnicas mais recentes. São oferecidos 4 níveis diferentes de testes que atendem às necessidades de pequenas e grandes empresas. Para conhecer melhor este e os outros serviços prestados, visite nosso site no endereço www.brownpipe.com.br. Pois bem, então, quais seriam as nossas conclusões aqui? Claro, sem a intenção de esgotar o assunto, né? Mas de propor e de iniciar uma reflexão das pequenas empresas no que diz respeito à segurança da informação. É, elas têm que se preocupar com incidentes de segurança, tá? Porque isso, sim, pode ser fatal para o negócio dela. Ainda mais com a regulamentação, com as regulamentações avançando cada vez mais. Certo. Isso atinge todas as empresas. Né? Aquela questão de fazer com que os funcionários se preocupem com a segurança, com a sua própria, sim, segurança, e trazerem isso para dentro da empresa. Ainda mais quando se fala de uma empresa pequena, com 5, 6, 10 pessoas, né? Uhum. O comportamento de cada um é crítico, é crucial para a segurança da empresa. Claro. Claro. Então, é algo que a gente pode pensar. Deixa eu só te interromper, Vinícius. Claro, claro. A gente vem, e essa é uma ideia que me ocorre agora, né? A gente vem participando do processo de formação de uma série de profissionais aí ao longo dos anos, tanto em graduação como em pós-graduações em segurança da informação, né? A gente vem colaborando com isso já há bastante tempo. Imagina que legal aproximar as empresas da academia, né, colocar esses alunos aí, de repente, a falar para algumas empresas, a fazer campanhas de conscientização, até mesmo a academia poderia aí fazer programas de estágio envolvendo esse tipo da questão da conscientização, né, que é uma das coisas que se estuda em segurança da informação, né, campanhas de conscientização. A gente até viu alunos fazendo trabalho sobre isso, né? Uma eventual aproximação poderia ajudar todos nesse caso, não acha? Exatamente. E para isso, basta que qualquer empresa que se interesse, né, pode procurar uma universidade ou uma faculdade próxima que trabalhe esse tema em seus cursos, e com certeza vai ter espaço para algum trabalho de conclusão, para alguma atividade prática que alguns lugares chamam, né, uma coisa assim. Então, sim, dá para se apoiar bastante nisso. Claro também, né, Guilherme, que isso para um estágio inicial. Uhum. Porque quando a gente começa a avançar, ou seja, a empresa começa a ter o mínimo de preocupação com você, mas o mínimo, né? Uhum. E ela quer avançar de uma maneira segura, aí é importante que ela tenha apoio profissional, né? Profissional de pessoas que realmente entendam do assunto. Então, a Brown Pipe é uma dessas empresas, né? Não é à toa que a gente trata sobre esse assunto, é o assunto que a gente trabalha, né? Uhum. Mas existem várias empresas no mercado que fornecem esse tipo de serviço e que certamente atenderão a essas necessidades. Né? Claro. Esse apoio com relação de pessoas de consultores, né, de profissionais que realmente entendam de segurança, é crítico, porque não é mais, tá deixando de ser uma área sem legislação ou sem regulamentação. Claro. Então, vão ter requisitos ali legais que vão ter que ser cumpridos. E aí, cumprir o requisito legal não é simplesmente pegar e instalar um software, uma ferramenta, uma coisa sim, assim. Sim, sim. É muito mais, né? Envolve até política. É um pouco mais complexo do que isso. É que nem... Tem certas questões em uma empresa em que não dá para se deixar de pensar, né? Uma empresa, por exemplo, precisa ter um escritório de contabilidade por trás ou alguém de contabilidade para cuidar de uma série de questões, né? A segurança passa a ser, assim, também algo fundamental para as empresas, né? Como, independente das dicas que a gente dá aqui como mínimo possível, tem que se pensar em segurança. As empresas precisam pensar em segurança. E uma outra coisa bem básica, tá? Bem simples, que também ajuda... É na empresa, se ela tem, difícil uma que não tenha, mas se ela utiliza serviços bancários, se ela utiliza aqueles serviços do governo federal que envolvem o uso de certificados digitais, né? Que ela tenha um computador apenas para fazer esse tipo de operação. E que ninguém fique navegando na internet à toa, ou instalando software, etc., nesse computador. É que seja utilizado apenas para isso. Isso já dá uma certa segurança para essas questões críticas aí de acesso a bancos e acesso a sistemas do governo com uso de certificados digitais. Sem dúvida. Vinícius, eu acho que como primeira reflexão nesse sentido, eu acho que esse episódio se propõe a fazer isso e acho que a gente conseguiu. Vamos esperar aí que os nossos ouvintes, enfim, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou até questão sobre esse assunto, nos enviem. A gente vai ter o maior prazer aqui de ler e continuar essa discussão em episódios futuros. E esperamos vocês. Oi? Não, e tem um detalhe antes. antes. Leiam um artigo do Roger Clark, que vai estar no show notes. Estará no show notes. Que ele organizou bem, ele fez uma discussão bem clara, que é a realidade da Austrália. Mas é bem interessante, é um bom ponto de partida. Ele fala ali, só para não perder isso, então, ele fala em controle de acesso físico, controle de acesso, detecção e erradicação de malware, procedimentos de aplicação de patches, firewall, gerenciamento de incidentes, logging, processo de backup e recovery, treinamento e responsabilidade. É um mínimo bem grande, né? É um mínimo bem máximo. Tá, bom, era isso. Mas enfim, esperamos vocês então agora já no episódio 50, né? Vamos fechar aí 50 episódios do Segurança Legal. Então não deixe de escutar o nosso próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.